Pois é, moçada, a companhia do pagode é só alegria. Você tem dúvida? Vem pra cá pra não ser esperto. Diz que tem que o povo vem agora, fruta, só tá no tempo. Em cima! Eu lhe disse que não bulisse, você buliu, assanhou. Essa menina quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá um show, vai! Eu lhe disse que não bulisse, você buliu, assanhou. Essa menina quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá um show. Ela me diz que vai subir no palco pra fazer striptease. Ela me diz que vai subir no palco pra fazer striptease. Ela me diz que vai subir no palco pra fazer striptease. Vai! Bonita que vem aí, diga você. Quero ver todo mundo aplaudir. Olha a gata bonita que vem aí. Tô sonido, meu quero filho. Quero ver todo mundo aplaudir. Ela samba chamando você. Quero ver. Tira o bustier. Ela samba segurando o tchan. Segure, meu filho. Tira o sutiã. Ela samba pegando o biquinho. Que delícia. Ela tira o shortinho. Ela samba com a mão na bundinha. Não bote não. Faz que tira a calcinha. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã. Companhia comendo no centro. Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã. Companhia comendo no centro. Diga! Chamando você, o quê? Tira o bustiê. Ela samba segurando o tchan. Como é que é, delícia? Tira o sutiã. Ela samba pegando o biquinho. Cuidado, minha filha. Ela tira o shortinho. Ela samba com a mão na bundinha. Eu nem quero saber. Faz que tira a calcinha. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Vai!